95316. Voo autorizado, voo 9531, mantém nível de voo 380. Azul 4159, Centro Recife, acione identificação, mantenha nível de voo 360. Continua a aproximação, reporte trem checado. Não chove mais sobre o campo, porém pista molhada. 180 graus, 1-0 nós, o vento aguardando pista livre. Aguardando pista livre, 5-5-9-1. Centro 505, Centro Recife. Boa noite, acione identificação, mantenha nível de voo 340. 340, 350. Papa Romeu, novembro, Índia Oscar, Recife. Forró informe seu número MAC e o código seu call. Gol no 971. Quando Duna desce 2 mil pés, livre LS, informa estabilizar. 971. pouso na 190, está com o trem baixado travado, 5591. Salvador é o Gol na 645, boa noite, passando 1500. Boa noite, Gol na 645, contato com o radar na decolagem, direto Leda, também mantendo 360. Direto Leda, nível 360, Gol na 645. Solo 25, beira direita, 121, solo, 1211. Acione o transponder 5114. 3612, transponder 5114. Gol 1772, acione código transponder 5115. 5115 pro Gol 1772. 40, acima 100, recife 125, decima 1, 0, 0, 0, 0. Voo 645, centro Recife, acione identificação subatérrima de voo 320 inicialmente. Continue a continuação, repórter de checado, continue a ver o 009, A aeronave solicitou pódio, confirma. Seguinte, o 9983, o coordenador se dará após através de Ilhéus, porque nesse momento que a Brasília começa a chegar o seu tráfego. Até Ilhéus não será condenado, aguarde o 6983, deixarei anotado aqui para que seja condenado. Está autorizado a subir até o nível 400, ou voo 645, voando direto a 8. 772, certo? Velocidade. Não copie, confirme com gentileza o Gol 972. O Gol 972, troque frequência para no 33 desse 195. Controle 1983, 897. 5. Como recebe o Gol 972? Salvador, 3897. Boa noite, direto Leda, só pela identificação de 400, 3297. Direto Leda, subindo ao 340, 3297. Gol 477 a senha identificação, 380, vigilância. Alitalia 681, contact to receive center frequency 125.45, Alitalia 682. Zona 0, 180 graus, 129, 259. Então, 3.002, certo? Uma atualização na... duas condições de porto seguro. Agora opera com 1.000 pés de teto e 1.600 de visibilidade. vento de 270 graus a 049. Controle, será 6259, cruza 1700, boa noite. 6259, contato, radar, decolagem, direto Ledo, para o 660. 660, Ledo, da presença, 59 graus. Sente, o San 302 decide autorizar até o nível 1950. Aeronave da Gol está prosseguiu para Salvador, o San 302. Gol 972, informe mais quantas milhas para a descida, Gol 972. Gente. O TAN 3897, centro. TAN 3897, centro. São 3897, fim de evitar tráfego durante a subida. Voe Ilhéus e após Ilhéus voe direto Bridge, o São 3897. Gol 1772, Chame o centro Recife 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. Só um segundo, 362. Então, 3-2, foi Papá Serra 0, 1-1. Oxané 6259, acima de inspeção, se mantém nível 360. Oxané 6259, vou impedir de correção. Foi Ilhéus, após Ilhéus Brito. Foi direto Bridge, Ocean Air 259. São 3.012, chame o controle ponto seguro, 120, decimal 9, bom pouso. Voo 1953, chame o centro Brasília, frequência 124, decimal 25, 1953. 3505, certo? Tan 3505, certo? Sobre a posição Bridge, chama o centro Brasília, frequência 124, decimal 25. Tan 3897, dá presente, voo e Bridge, Tan 3897. Azul 6983, centro. Foi Belo Horizonte, 6983. Oceanet 6201, contact Brasília Center. Frequency 124.25, Oceanet 6201. Chame o centro para Recife, frequência 125, decimal 45. copiei a matrícula, confira. Assim a identificação, Bruno 291, no vigilância. Sobre a posição Bridge, chame o centro Brasília, 124, decimal 25. Da 3081, assim a identificação, manível 360, vigilância. Sobre a posição da GEL, chame o centro Brasília, 124, decimal 25. 159, chama Brasília, 124, decimal 25, secundário 126, decimal 55, do patrão do 59. Brasília, 124, decimal 25, secundário 126, decimal 55, são 3505. Oxana 6259, submantém nível de voo 340, confirme o número máximo que manterá. 7865, 3897, confirme o número máximo. 3897, tráfego 6 horas, agora 430 milhas, mesmo rumo. Mesmo nível, Alfa 320, mesma rota, mesmo destino, mesma velocidade. São 3897, mantendo o mínimo máximo 0.78 para a separação de tráfego até com a parte de linha. 6259, devido a um tráfego convergindo na posição grupo, foi observado exatamente agora pelo piloto de Brasília. Brasília solicitou que mantivesse o nível de voo 340, China 6259, com a solicitação nível superior após tudo. Correto, China 6259. posto, 1-0, 1-0, 1-0. Decolando. Brasília, 124, decimal 25, secundária 126, decimal 55. São 3858, aciona a identificação, mantém nível de voo 370, sob vigilância. São 3858, confirme o número máximo, são 3858. Copiado. Para. Então, o máximo pode manter é mais 0.780, então, correto? Deixa só 1, 2, 1, deixa eu falar. Boa noite, São 3197. Controle, São 3197. Decolou, passando agora a 1500 metros. 6010, 3197. Oxigênio 259, para sua frente, 30 milhas, mesmo nível, reforçou turbulência agora, nível 340. Ação 3897 está reduzindo para que velocidade no 3897? Azul 6983, Recife. Troia, Salvador, gol 1099. Gol 1099, Recife, contém nível 360, Dael. 360, Dael, gol 1099. Se possível, por voar a Bíblia, nos quantos. Aguardo. Azul 6983, Recife.